falo bem na tua cara. Cada poxa, poxucada, cala a boca e tô se cala. Consciência nordestina, os guerreiros é quem fala. Cada poxa, poxucada, cala a boca e tô se cala. Não preciso me esconder, falo bem na tua cara. Cada poxa, poxucada, cala a boca e tô se cala. Consciência nordestina, os guerreiros é quem fala. Cabra foxo, foxo, cabra, consciência nordestina. Suspeito é quem fala, nordeste segue bala. Cala a boca e tô se cala. Agora é minha vez de falar na tua cara. Tua ideia é falha. Você é só fachada, afrouxou, toma bala. Não é ameaça, aqui temos ideia. Seu cuzão, sou comédia, sempre teve inveja de nós. Cadê os seus parceiros? Se distanciou, acabou os justiceiros que se desmanchou. Se esconda atrás da Bíblia, não corra. Covarde, traíra, então pira. Descascou a ferida que não cicatrizou. Sentimento da quebrada, mente fraca. Ainda com ideia de conto de fada. Pra não cantar sozinho, canta com a vaca. O movimento nem cresceu. O otário quer subir, enfia o dedo no teu. E sai andando por aí. Pensa que é assim, pede pros outros olhar minha vida pra ti. Por isso que não sai do canto. É tão lento que até me espanto. Mas eu ando caminhando com os irmãos. Você longe de nós é a solução. Cabra foxo, foxo, cabra, tu é mesmo um bundão. Cabra foxo, foxo, cabra, tu é mesmo um bundão. Tu é mesmo um bundão. Cabra foxo, foxo, cabra, cala a boca e tô se cala. Não preciso me esconder, falo bem na tua cara. Cabra foxo, foxo, cabra, cala a boca e tô se cala. Consciência nordestina, os guerreiros é quem fala. Cabra foxo, foxo, cabra, cala a boca e tô se cala. Não preciso me esconder, falo bem na tua cara. Cabra foxo, foxo, cabra, cala a boca e tô se cala. Consciência nordestina, os guerreiros é quem fala. É suspeito, é brecata, DJ Nini e a família. Aqui ninguém me segura pra falar mal dos traíra. Quem diria que um dia estaria em nossa lista? A inveja que cobiça, não tente nos enganar. Só falam mal pelas costas. Agora você mesmo não sabe mais do que gosta. Se enrola todo com o que tá fazendo. Isso é pra aprender, provar do próprio veneno. Será que tenho que ensinar como se faz pra ter talento? Vai escutando, vai vendo o que eu tô dizendo. Esse cara velho só tá perdido no tempo. A ganância dominou o seu cérebro pequeno. Então véi, não vem pra perto de mim. Sou das quebradas do nordeste, eu tenho sangue ruim. Maloqueiro do pé do morro, vacilou, é assim. Não julgue pra não ser julgado, você não é Deus. Pra falar de quem é certo ou errado, assim de um tá ligado. Se liga na viatura, a noite é fria e escura. Aqui a vida é bruta, somos cara dura. Tá aqui os marginais que vocês tendo fala. Que diz por aí, que nós não estamos com nada. Mas essa é minha rapaziada. Zona sul, norte, leste, oeste, é só quebrada. Quebrada, cabra foxo, foxo, cabra. Cabra foxo, foxo, cabra, cala a boca e tô se cala. Não preciso me esconder, falo bem na tua cara. Cabra foxo, foxo, cabra, cala a boca e tô se cala. Consciência nordestina, os guerreiros é quem fala. Cabra foxo, foxo, cabra, cala a boca e tô se cala. Não preciso me esconder, falo bem na tua cara. Cabra foxo, foxo, cabra, cala a boca e tô se cala. Consciência nordestina, os guerreiros é quem fala. Pensa que sabe de tudo, mas não sabe de nada. Aqui é consciência, três irmãos na caminhada. Não vacile, véi, não dê mancada. Tente ficar esperto, correr sempre pelo certo. Isso é correto, evite mais cemitério. Noites e noites perturbadas sem poder dormir. Pensando no que vai fazer para me destruir. Se é assim que tem que ser, então assim será. Cabra frouxo, frouxo, cabra que tu vai deitar. Com malícia no olhar, quem tu quer enganar. Critica o setor, porque não mora lá. Cuidado com a boca, com o que vai falar. Não esqueça que sempre vamos te perturbar. Acendeu a recha, espera aí, não se mexa. Decide ser besta, você tá na pior. De segunda a sexta, correria, firmeza. MBJ, com certeza, isso sim é crescimento. Problema a gente enfrenta com o passar do tempo. A gente vai aprendendo, bom frutos colhemos. Guerreiros somos nós, que sobrevivemos. Em conflitos de irmão, que mata irmão. Mãe que perde seu filho, tira o sangue no chão. Comunidade sofrida, alma sem perdão. Vários noia no beco torrando seu dinheiro. Bem-vindo à quebrada, que cabra frouxo tem medo. Vários noia no beco torrando seu dinheiro. Bem-vindo à quebrada, que cabra frouxo tem medo. É, véi, que cabra frouxo tem medo. Cabra frouxo, frouxo, cabra, cala a boca e tô se cala. Não preciso me esconder, falo bem na tua cara. Cabra frouxo, frouxo, cabra, cala a boca e tô se cala. Consciência nordestina, os guerreiros é quem fala. Cabra frouxo, frouxo, cabra, cala a boca e tô se cala. Não preciso me esconder, falo bem na tua cara. Cabra frouxo, frouxo, cabra, cala a boca e tô se cala. Consciência nordestina, os guerreiros é quem fala. Thank you.